lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mais um texto das Sagradas Escrituras. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Com esse texto bíblico do Salmo 119, nós estamos dando início à programação nesse dia e queremos com muito prazer, com muito carinho, cumprimentar a todos os amados irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer para nós, nesta manhã, estarmos aqui com o pastor Elvio, ele que é o superintendente da Escola Bíblica Dominical. E nesta manhã está aqui conosco para fazer um chamamento a todos aqueles que têm desejo do aprendizado. Paz do Senhor, pastor Elvio. Paz do Senhor, pastor Geraldino. Um prazer muito grande estar aqui nessa programação juntamente com o senhor. E realmente nós queremos fazer um chamamento para a nossa querida igreja, para que participem da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos vendo Deus trabalhando de uma forma maravilhosa na Escola Bíblica, mas nós queremos ver ainda muitas pessoas com o sentimento de aprender, divulgar, de anunciar a palavra do Senhor. E nós queremos também convidar os pais a trazerem os seus filhos para a escola. À noite, as crianças, nós temos professores que ensinam esta verdade desde pequeninos para os seus filhos. E nós queremos então fazer este chamamento. Nós vemos que Esdras, ele foi um homem que teve um compromisso com a palavra de Deus. Esdras foi eficiente porque ele era um estudioso, usando a lei do Senhor como regra de fé. Então nós fizemos esse chamamento a todos os nossos queridos irmãos, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Venham e participem da Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, domingo pela manhã. Nós temos também Escola das Crianças, jovens, e nós queremos também à noite. Nós temos os professores que ensinam para as crianças. Não deixe seu filho em casa, traga, não mande ele para a escola, mas traga, venha junto e você verá o fruto desse trabalho. Deus irá recompensá-lo ricamente. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Aí, amados irmãos, nós ouvimos o chamamento que o pastor Elvio, ele nos trouxe para que todos aqueles que têm seus filhos possam estar acompanhando-os à casa do Senhor. Então, domingo, 9 da manhã, Silveira Martins, 506. E quando nós ouvíamos essa palavra, eu lembrava-me quando garoto da Escola Bíblica Dominical, bem tenro ainda, nós tínhamos que atender o chamado da professora, e a minha professora chamava-se Cecília, e ela premiava os garotos e as meninas que não faltassem à escola. E eu fui premiado devido à minha agilidade para responder o texto áureo. E eu ganhei um livro do Cego de Jericó. Era um livro ilustrado, um livro bonito, e aquela imagem, aquela ilustração, Jesus caminhando, as multidões, aquilo eu lia com a letra graúda, e logo perto da nossa casa tinha uma senhora idosa, ela não sabia ler, e eu não tinha ideia que aquele trabalho de evangelismo que eu fazia ia resultar na salvação daquela mulher. Toda semana eu pegava o meu livrinho, mostrava as imagens, a figura, e lia para ela a história do cego de Jericó. Só que não demorou muito tempo, aquela senhora aceitou a Jesus como seu salvador e desceu as águas do batismo e se tornou uma membro da igreja. Então, amado pai, amada mãe que está me ouvindo, eu não imaginava, eu fazia a minha evangelização no maior intuito de mostrar a imagem, o livrinho. Só que na palavra de Deus que eu contava, que eu lia, o Evangelho de Cristo estava gerando vida naquela pessoa. E hoje eu sou um feliz pastor, abençoado, porque mesmo sem entender, Deus já me usara para levar pessoas a Cristo. E nesta manhã que eu estou falando, e agora as emoções afloram, eu tenho certeza que em algum lugar desse imenso espaço que o rádio me permite chegar, nós nos identificamos com você. Quem sabe nestas manhãs o Espírito de Deus tem falado ao teu coração. Você que está desanimada, desanimado. Você que não tem mais força nem para levantar, para pegar a tua Bíblia. E muito menos de ir ao culto. Nesta hora Deus está me mandando te dizer: chegou o momento da tua decisão, da tua vitória, da tua conquista. Nós não estamos aqui brincando de culto, não estamos aqui brincando de programação radiofônica, nós estamos falando de vida eterna, de transformação de vida. E eu te falo nesta manhã, desse Mestre Jesus, que assim como no passado, ele parou e atendeu o chamado daquele homem, aquele homem cego à beira do caminho, nesta manhã ele está junto de você, aí na tua casa, dentro do teu carro, no, na tua avenida, na tua vida, na tua caminhada. Ele para e ele ouve o teu clamor. E a pergunta de Jesus é: o que queres que eu te faça? Eu quero dizer para você, se você for sincero com ele, você vai receber a bênção que aquele homem recebeu. Ele disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Se você quer bênção, você agora mesmo peça a Jesus e ele vai abençoar a tua vida. Algemando por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Como era, eu sei, tocou-me, oh, tocou-me de paz, encheu meu coração. Quero, nesse momento, orar com você. E antes dessa oração ser feita, eu quero dizer para todos os membros em comunhão que sábado próximo, Santa Ceia do Senhor em nosso templo sede. Sábado, 19 horas e 15 minutos. Senhor Deus, nesta hora, quando talvez alguém derramando a sua alma, sua lágrima, fazendo o propósito, tomou decisão de sair desse estado mórbido em que está vivendo e começar a caminhar novamente. Essa pessoa doente na alma, essa pessoa que sofreu amargura, que sente ódio, que sente rancor, que sente se perseguida, perseguido, Deus, dá uma oportunidade para que esse homem, essa mulher, possa jogar todas essas misérias aos pés da cruz e olhar para o alto sabendo que do Senhor vem o seu socorro. Eu oro pelos desenganados, pelos médicos. São tantas as famílias, são tantos os lares que estão vivendo estas noites de sofrimento. Mas Tu és o Deus, o doador da vida. Tu és o que tem o poder, Senhor, para desfazer com todas as obras do mal, toda a obra da macumbaria, da feitiçaria, todo o envolvimento com o espiritismo. Deus, essas pessoas atreladas, essas forças maléficas que operam, nós rejeitamos em o nome de Jesus e proclamamos a vitória de Deus, agora e sempre. Amém e amém.